Dia, controle Salvador, decolou o voo 1095 na sua escuta. 1095, Catarina, decolagem do avião, Golden Retreat, alô, para o nível 360. Sai via 360, após 2000, poderia voar Elefa pela direita? 1095, tem que ter uma escuta. Tá bom. Thank you. Thank you.

dia chegada do meu aniversário 2.0, eu queria parabéns para o senhor. de notificação do chefe de operação da transferência 0770 ao chefe 10. Para 2, 10, 8, 9, 0, 1, 1, autorizado para o seu segmento. 3-0, Pucacá 2, 3-2. Small 95, Romeo 230. Papa Romeo 996. agora temos a situação de estadia chegada do meridiano para o 2050, altimetria 0,17. Eu recebi uma sua 060, com 20 segundos de liberdade de saúde.